Ficando para trás, tudo fora do lugar. Não é hora da paz, é hora de lutar. Tão fácil pra repensar, reprogramar, se guardando no mesmo lugar. Nadando contra o mar, a vida é enfrentada, deixando os teus sonhos para lá. Destruindo vão pensar que não há como chegar, que tá tudo fora do ar. Segue parado lá atrás, não sabe o que faz, com medo de tentar. A vida passa, vão viva sem limitação, ou terá que voltar. Nada como um dia após o outro, esquecer e começar. Nada como um dia após o outro, se perder e se lembrar. Nada como um dia após o outro, enlouquecer e acordar. Nada como um dia após o outro, nada como um dia após o outro. Esquecer e começar. Nada como um dia após o outro, se perder e se lembrar. Nada como um dia após o outro, enlouquecer e acordar. Nada como um dia após o outro, nada como um dia após o outro. Viver, levantar, sem sair do lugar, sem hora pra voltar. Pois isso não dá pra acreditar. Tem dias que nos fazem pensar. Há momentos que só vão parar pra chorar. Enquanto o outro, enquanto tiver tempo, lugar, outro vão achar, lutar e conquistar. A vida passa, tudo acaba onde está.